Guarulhos, 5521. 30 Guarulhos, é no 360, na Apre Zulu 10, sai da El Transição Mótiva, na Apre Zulu 10 Aerovia, decola da 10, conforme a rota plano de voo. Controle 198 e o código 5520, gol 1173, está no portão 11 e pronto para pushback acionamento. Responder 5521, 30 pushback acionar, chame para o táxi. 5521, autorizado, chame para o táxi, gol 1173, obrigado. Táxi Gol 1173 com 182 a bordo, autonomia 0414, TN Galeão. 1173, siga a via Índia para o ponto de espera, quando lá torre 1895 a 2018, bom voo. Versão 08, autorizado o táxi via Índia para o esperador 01895 Gol 1173, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1173, ponto 1.0 da 10. Gol 1173, autorizado a linha de decolar, sistema 0, nome 0 grau, 089. Vem decolar 10, Gol 1173. Salvador, bom dia, Azul 2713, estabilizado visual. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2713. Bom dia, Azul 2713, continua em aproximação aguardando a pista livre. Continua aguardando a pista livre, Azul 2713. Site 3, Decomor 22, chama controle 19 decimais 0. 198, obrigado, bom dia. Sul 2713, pouso autorizado, pista na 0, 190 grau, 092. Pista livre, 2713. Confirme o vento, por gentileza. 160 grau, 099. Excelente, 2713. 2 Salvador, boa noite, Pé 38, no meia, final 10. 713, Solos 31, libera a direita, via Delta, chamando 2-1. Boa noite. 3-8-6, boa noite, avistado, cheque o trem. Pista livre, pouso autorizado, 160 graus, 09 nós. Tem livre, pouso na 10, 3-8-6. Alfa, 543, atento ao balizador, 17-9. 3-8-6, Solos 34, direito no 2-1-1. Direito no 2-1-1, no 4. Salvador, boa noite, tá? 3. 3-8-6, Juliette, parou, remonta 1 no 4, do Alfa Juliette, Patiano parou no 4, está 3-8-6. 01, com a informação Charlie, coordenação até São Paulo, como é? 601, bom dia. Para São Paulo, Congonhas, nível autorizado que eu já tenho aqui é o 360, copiando. Como é que eu estou pronto? Congonhas, 360 autorizado, veio o Pedro 10 até por base, após o Pedro 16 e conforme. Decola da 10 por rua direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5543, transponder, 12080, correção, 119.80, controle Salvador. Então, 3601. Ué, está aprovado então 360, Saradel, Liga Monte, para governo da direita, intercepta o Petrolono 0, por base, Petrolono 6, BH, e isso é com 5543, eu transpondo 1982, 3601. 3601, correto, portão 8, chame pronto. Certo,